O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Se os senhores tiverem interesse em saber mais a respeito da ciência trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp, vocês poderão acessar o nosso site www.stop.org.br e lá vocês encontrarão a listagem dos nossos livros, que a nossa editora Proton publica livros terapêuticos. Todas as nossas atividades são terapêuticas. Nós temos psicanálise individual e de grupo, temos escolas que ensinam idiomas de uma maneira terapêutica, com os textos dos livros de Norberto Kepp, e também temos a nossa filial, né, de odontologia psicossomática, onde as dentistas atendem em método também trilógico. Temos assessoria na área de saúde, enfim, nossas leituras, programas de televisão, cursos, são todos com a finalidade de conscientizar o ser humano para que ele tenha uma saúde maior no sentido físico, psíquico e social. Então, nós estamos aqui com os senhores e os assessores aqui da equipe do Dr. Kepp, os psicanalistas, a dentista Márcia Esgrinelli, Selma, Marco, o jornalista José Ortiz e os engenheiros que desenvolvem a tecnologia Kepp. Estamos todos aqui para compartilhar com os senhores e com o Dr. Kepp na liderança sobre como essas descobertas da trilogia podem fazer a sua vida melhorar de qualidade. Olá, Dr. Kepp. É importante, né, agora que está havendo muitas vacinas, né, contra a gripe, que o povo saiba que a questão da gripe ou de qualquer doença assim, infecciosa, é mais ocasionada pelo vírus, né? Então, por exemplo, se em geral o povo acha que vai ter gripe, que vai ter resfriado, essas coisas por causa do frio, então cria um ambiente muito ruim e muitas pessoas acabam mesmo tendo essa gripe, esse resfriado, até mesmo uma epidemia, né, pode surgir, como por exemplo na Idade Média, aquela gripe negra, né, aquela doença, né, aquela coisa devastadora que teve a Europa. Mas não porque existissem bactérias que transmitissem de um para com o outro. Tanto assim que havia um fulano lá em Viena e ele bebia muito, tomava muita cerveja. E ele um dia ficou muito bêbado e tinha uma fossa lá onde ele jogava os cadáveres, né, das pessoas que tinham peste negra. Então não dava tempo de sepultar. E ele caiu lá nessa fossa lá com os outros cadáveres. E o nome dele era Agostinho. E passou a noite lá. E no dia seguinte, quando o povo passou perto, ele se levantou de lá. Até o povo ficou assustado, né, que era um cadáver que tinha revivido. E depois foram analisar e achavam que a pessoa bebendo cerveja poderia evitar essa peste negra. Então vejam, né, que sempre a culpa é posta em alguma coisa no exterior. Então, surgiu na França o Pasteur, né? Pasteur foi um indivíduo que pesquisou a origem das doenças e colocou tudo nos bacilos, nos micróbios, na questão sanguínea, né? Então, achavam, desde o Pasteur, que a pessoa deveria vamos dizer, evitar o contágio com as outras pessoas, porque assim não seria doente. Mas eles esqueceram de ver que um monte de gente, né, que muitas pessoas não tiveram, né, nenhuma doença nessas epidemias, mesmo não tomando cuidado severo, como os próprios médicos, enfermeiras e o povo mais são. De maneira que a doença, mesmo sendo uma gripe, não vem tanto de bactérias. A doença, seja ela qual for, ela vem mais de uma questão psíquica, ao contrário de Pasteur, né? E essa questão psíquica vem da onde, né? A gente pode dizer que vem das emoções. Mas que tipo de emoção? Por exemplo, se a pessoa ela tem basicamente a bondade, a verdade e a estética no interior, e é isso que sustenta a pessoa. Se em vez desses três elementos positivos o ser humano substituir por ódio, por mentira, pelo que é ruim, então é claro, né, que a pessoa não vai deixar que as qualidades sãs predomine na personalidade, de maneira que a questão das doenças, seja ela qual for, depende muito dessa questão interna das emoções. Então, a gente fala muito na questão da inveja, né? Por exemplo, uma outra questão muito constante é a questão da preguiça, né? Por que que o indivíduo é preguiçoso? Aí pode colocar na questão da inveja, porque na inveja ele quer prejudicar os outros. Então, se ele tem muita inveja, ele nunca irá trabalhar, porque ele vai achar que o trabalho é para favorecer os outros e não a ele próprio. Então, existe um princípio que o ser faz ação, né? Isso é na filosofia, que conforme a pessoa é de um modo ou de outro, ele vai ser assim na ação. E nós falamos ao contrário, que a ação é que faz o ser, mas essa ação nesse triângulo bom, né? Quer dizer, no triângulo onde a pessoa capricha em ser bondosa, verdadeira e estética, né? Então, esses são os três elementos de saúde. Se o indivíduo caprichar nessas três atitudes, ele vai passar por cima de qualquer epidemia, por qualquer tipo de doença, e vai nem sentir às vezes, né? Ele pode até adquirir uma gripe e passar ileso, sem qualquer problema. Por exemplo, na depressão e na paranoia, as sinapses, né, que a pessoa tem, sinapse são aqueles impulsos nervosos que levam para o cérebro. Então, se o indivíduo eles têm assim uma depressão, uma paranoia que é sempre provocada pela inveja, pela soberba, pela ignorância, então essa atitude, né, de principalmente de muita inveja, corta essas sinapses, né, esses impulsos nervosos que vão até o cérebro. E com isso a pessoa adquire qualquer tipo de doença. As pessoas que não saem dos hospitais, dos médicos, são pessoas assim, né, que não cultivam a bondade. Então, toda enfermidade aparece no impedimento dessa energia essencial que o Tesla descobriu e que atinge o cerne do ser humano, né? Que atinge a bondade, né? E que faz a bondade, a beleza e a verdade. Se a pessoa aceita essa ligação com o ser divino nesse sentido, então ela jamais vai ter qualquer doença mais grave. Agora, temos aqui várias pessoas. Então, seria interessante a Marcinha, que é dentista, ela falar que eu posso dizer para os senhores que as pessoas mais resistentes à análise são os médicos e os dentistas. Por quê, né? Porque eles aprendem na faculdade o tempo todo que todo mal vem de fora, vem de bactérias, vem disso, vem daquilo. E não que vem dos sentimentos ruins que a pessoa tem. A Márcia quer falar alguma coisa? Então, eu quero, doutor Kepp, sabe quando a gente atende gêmeos idênticos, sabe que prova muito essa questão, né, que a doença bucal, ela vem mais de fatores internos. Então, ultimamente atendi duas adolescentes de 15 anos e elas tiveram todas essas atitudes, por exemplo, de não ter uma boa higiene oral, ter uma frequência de consumo de açúcar, assim... do dia todo. E aí, quando elas vieram para a revisão, uma das gêmeas, ela estava com 24 cáries e a outra só tinha duas. E elas tiveram a mesma atitude, têm a mesma alimentação. E a mãe comentou que a que teve mais cáries é justamente a que é mais nervosinha, assim, mais raivosa, mais ansiosa. E então... dá para ver que altera todo esse pH bucal, altera a salivação por causa dessas emoções negativas. E a outra, né, que é mais tranquila, assim, mais calma, ela tem melhores defesas mesmo tendo esses hábitos, né, de açúcar. A gente sempre fala, né, para não porem flúor na água que a gente vai beber, né? É verdade, doutor Kepp, porque, olha, eu estava vendo nas pesquisas, esse flúor faz muito mal para a nossa saúde, para os ossos. Qualquer dose de fluoreto que a gente beber, por exemplo, na água, ele já vai direto para os ossos e também atinge o cérebro, diminui assim o coeficiente de inteligência das pessoas, das crianças. É muito grave, da osteoporose. E os outros problemas, por exemplo, tirar os dentes autênticos e colocar implantes, né? Olha, das inversões básicas da odontologia, doutor Kepp, que... Fala para o povo, não para mim. Que é para... porque eles acham que o que é artificial é melhor do que o natural. Então... que tem que comer um pedaço do dente natural para colocar um material no lugar. Então, tem que tirar o dente natural, tirar o dente do siso, achando que é um dente que não serve para nada. Então, uma teomania, né, de querer criar assim, algo artificial e achar que vai dar certo. E o que mais tem para recomendar? Porque a medicina, a parte odontológica, hoje em dia, eles entraram por esse campo tão ruim, né? De tirar os dentes naturais e por outros artificiais. Aí cai na questão da teomania. Então, o dentista, o médico, eles querem substituir Deus na criação. Então, essas pessoas que querem agora melhorar a saúde, ou então querem melhorar a humanidade através de elementos externos, né, são pessoas que acham que podem substituir Deus. Imagina que absurdo. Então, não acha que os dentistas estão nessa também, Marcinha? Estão sim, porque inclusive, por exemplo, a cor natural dos dentes é cor perolada, né? E aí criaram essa necessidade de fazer o dente assim, branco, papel, assim, super branco, que é totalmente antiestético e estraga o esmalte dos dentes, corrói, né? Então, toda a atitude do dentista é essa, de teomania, de querer mudar tudo do que a natureza fez. Agora, vamos mudar um pouco de assunto e ver aqui o nosso jornalista, né, Ortiz de Camargo Neto. O que a gente sempre comenta é que as notícias da mídia, né, Ortiz, são notícias que favorecem só os poderes, né? Então aparece jornal, revista, isso, aquilo, até livros, em que fale bem só dos poderosos, principalmente os bilionários, né? Elogiando as pessoas que ganharam muito dinheiro, e se ganharam dinheiro foi às custas das pessoas que receberam quase nada de dinheiro pelos seus trabalhos. Então, o grande problema da humanidade atualmente são esses poderosos, né, Ortiz? Exatamente. A mídia, ela já teve uma função muito boa, Dr. Kep, que era de divulgar o que acontecia, né? O debate das ideias. Até no começo ela transmitia literatura, teologia, filosofia. E hoje ela está dominada pelo poder econômico. Então ela só defende os poderosos, né? Por isso que aquele Paulo Henrique Amorim, que é um jornalista que eu gosto muito, ele disse que... ele deu um nome para a mídia brasileira, né? PIG. É Partido da Imprensa Golpista. Então ele diz que essa, a grande mídia no Brasil, né, ela mente do começo ao fim e ela está aí para dar golpe no povo, né, para ir contra o povo. Então, agora nos Estados Unidos, né, essa bomba que puseram lá nos atletas, né, o pessoal pensa que é estrangeiro, e não que foi a própria CIA que pôs, o FBI, sei lá, o pessoal do governo, para fazer uma ditadura nos Estados Unidos semelhante à da Alemanha nazista, né? Exatamente. Está de acordo? E a imprensa lá não fala isso. Quer dizer, só a imprensa alternativa ainda fala, viu, doutor? Na blogosfera, na internet, tem muito jornalista independente que denuncia, mas eles são desacreditados, porque a grande mídia sempre fala a versão errada, né? A versão mentirosa. E a Selma, gostaria de falar alguma coisa? Então, eu gostaria então apenas de avisar os nossos ouvintes que nós estamos com matrículas abertas para este semestre para o curso A Medicina da Alma. É realizado sempre aos sábados e ele é regular, nós temos todos os semestres. E ele traz, assim, conhecimentos fundamentais para qualquer pessoa compreender esse mecanismo de como a vida psíquica dela, esse campo das emoções, das intenções, das ideias que ela tem, atuam fazendo com que a sua saúde seja boa ou ruim. Ou seja, é mostrada a ligação da doença orgânica do indivíduo com aquilo que existe no interior da pessoa e que ela desconhece. Então, é um curso muito prático, aberto a todos os interessados, onde as aulas, assim, os temas são ministrados por profissionais de saúde, psicanalistas, médicos, dentistas e outros, trazendo, assim, informações de muita utilidade para cada um aplicar na prática na sua vida e poder ter uma qualidade de vida melhor. Mas tem que ser médico trilogista, né? Sem dúvida, são médicos psicanalistas trilógicos, Dr. Kep. Que aplicam... dentista também, trilógico. E os dentistas também, que aplicam a sua metodologia no trabalho que eles realizam. E o Roberto gostaria de falar alguma coisa? O Roberto Alexandre Frascati. Eu estava vendo um artigo do... que saiu sobre o supercolisor que construíram na Europa, que é o maior laboratório construído no mundo e tem 3 mil cientistas. Então eles construíram tudo aquilo baseado de que a energia vem da matéria, só para descobrir a partícula que agrega a matéria de modo a formar a matéria no universo. Então isso mostra bem como o senhor fala aqui, a ciência vem primeiro da cabeça do cientista, né? E nesse caso foi um modo invertido de encarar a física, porque na verdade a matéria é energia, né? Que faz com que as pessoas percam muito tempo e dinheiro numa coisa errada, né? E o Alexandre, eu gostaria de falar o quê? Não, você estava falando da questão emocional, né? Eu estava lembrando de uma conhecida nossa que é especialista em sangue, né? E que ela disse que no hospital tinha alguns pacientes que eles não conseguiam compatibilizar o sangue. E a personalidade da pessoa era extremamente agressiva, atacava, uma pessoa que não aceitava nada, né? Então, não mostra bem, né, como a atitude psíquica, né, controla todo o nosso organismo, né? Quer dizer, a doença não é uma coisa externa, né? É uma coisa do interior da pessoa, né? É interessante, né, que a questão da alma, né, do sentimento, né, do pensamento, da estética, a ciência moderna não cuidou, né? Ela desligou, por exemplo, a parte filosófica, né, da parte científica, como se a parte filosófica atrapalhasse a parte científica. E não que uma sustenta a outra, né? E que a parte científica é para comprovar, né, as ideias do pesquisador, é para comprovar as ideias do cientista. Quem mais quer falar? Agora temos aqui o Marco Lira. Quer falar alguma coisa? Oh, eu quis comentar sobre esse assunto que o Ortiz já falou, que alguns anos atrás, na época de gripe suína, a mídia começou a usar o termo epidemia, mas eles usaram essa falsamente porque não tinha epidemia. Epidemia significa que a maioria da população teria uma doença, mas no caso de gripe suína, só alguns casos havia nos qualquer país. Então eles criaram um ambiente emocionalmente assim insaudável, que é muito prejudicial para o ser humano. Não, é interessante uma coisa, uma questão também, eu vi num documentário que uma pessoa que fez um transplante de coração, né? Inclusive o Dr. Kep várias vezes menciona, né, que a pessoa tem um problema que precisa de um transplante porque ela não aceita o próprio coração, né? E foi interessante essa pessoa que ela fez o transplante e disse que por muitos anos ela sentia a personalidade do transplantado nela, né? E que ela lutava contra isso. Aí um dia ela falou que ela resolveu aceitar o coração dela. E ela parou até de tomar os remédios imunossupressores, né? E os médicos disseram que ela deveria ter morrido em uma semana. E ela está há 2 anos sem tomar nenhum remédio, porque psiquicamente ela aceitou o coração. Quer dizer, a própria rejeição aos órgãos é uma questão mais psíquica do que física, orgânica, né? Inclusive, esse estudo que está sendo feito ultimamente a respeito do mapeamento do cérebro, as zonas que funcionam ou não do cérebro, quais são as zonas mais inconscientes, geralmente eles partem do orgânico para o psíquico, e não do psíquico para o orgânico, porque o funcionamento do cérebro ele é prejudicado, é diminuído, se essa é a intenção do ser humano. Porque o ser humano não gosta de ter consciência, de ver como as coisas são, quer seja em relação a si mesmo, quer seja em relação à sociedade, às outras pessoas, às suas ilusões. Então, nenhum ser humano gosta, tem satisfação, é até uma reação instintiva para o ser humano diante da verdade. Ele se fecha, ele se encolhe e ele para o cérebro de funcionar. Ele consegue precar os neurônios, chegando até a uma fase mais adiantada na idade, quando se instala o Alzheimer, né? E a pessoa começa realmente a não reconhecer mais nada nem ninguém. E o aspecto psíquico aí é fundamental, fundamental. Então, se os senhores querem saber mais a respeito da ciência trilógica, eu dou aqui o telefone da nossa central em São Paulo, 3032-3616, 3032-3616. Se vocês quiserem cursos online, ou mesmo psicoterapia ou psicanálise, por Skype ou por telefone, também nós temos esse tipo de prestação de serviços na nossa sociedade. Cursos, terapia, livros. E o nosso principal site é www.stop.org.br.